Jetwave 57 no meio, acionei descansão, desça para 3 mil pés com 1.015 no altímetro, chega na margem. Por enquanto, maré, aguardando para uma redução. Voo no 805, vou Itapu. Pronto, Itapu, 805. Ok, Web 57 também estou ciente. Cruzeiro 74, após o tráfego na curta, ali mantém. E mantém após a passagem do tráfego na curta, voo 974. Solos 45, na minha escuta, Alfa Juliette, até o portão 7. Alfa Juliette, portão 7, aos 45. Identificação, desça para 4 mil pés, 1.015 no altímetro, chega na margem. Para 4 E 19-8, muito boa noite. Salvador, coluna 074. Coluna 074, contato ordem de decolagem, 3AL, subo 360. 360, autorizado sem restrições, no perfil da Elmo, 1074. Cinco, livre aproximação, acuso estabilizado no localizador. Permanente estabilizado. Aliança, coluna 805. 805, complete aproximação, chame torre agora em 118 decimal, meia dúzia. 1895. 1895. Web. Web 5796, desça para 2000 com 1015, reduzindo para 170. Entendido, reduzir para 170 nós, 2 mil pés no Web 5796. Afirmativo. Meia desce para 13.000 no altímetro. 13.000. Autorizaria a zona direto, zona 606? Estação para final do LED, zona 606. Avistado, uma centena com 10, 1015 no ajuste, depois autorizado na 10. Resposta. 606, voe com a proa 055 para o localizador. 055 para o localizador, agora 606. Uno 074, chame Recife 251, alternando 3325. 251, 3325, Gol 1074, muito boa noite. Web 57 no meia, complete de aproximação e chame torre 118.95. Salvador Web 57 no meia, localizador pistão nomeado. Web continua aguardando pista livre, ajuste meio-quinho. Guarda pista livre. Livre LS, XR para pista 1-0, desça para 2.000 pés, acusa estabilizado no localizador. Autorizado LS, XR da pista 1-0, descendo para 2.000, bala 606. Solo 56 na minha escuta, Alfa Índia Portão 3. Alfa Índia Portão 3, Gol 805. MNC redução. Iniciando a redução, agora 606. Pose pista 10, Web 57 no meio. Acione a identificação, desça para 12.000 pés com 1.015 e chegada à mare. 2.015 chegada à mare, desvio à direita, proa 080, sentido. Entre os desvios, o nosso 714. estabilizada INS, CXP da Pitona, 0, Golo 606. Golo 606, torre 118, decimal 95. 295, 606, grato. Salvador, Golo 606. 06, ajuste 1015, continua a próxima fã, guardando pista livre. Guardando pista livre, Golo 606. Web 5716, pouso ao 00 na minha escuta Alfa Kilo, posição 62, reparte 3. Alfa Kilo, 62, reparte 3, boa noite. Olá. Meia 06, pouso autorizado na 10, uma centena com 10. E pouso na centena 0, agora 606. Boa noite, eu vai lá no 98. Log, boa, prossiga. Autorização, Guarulhos 360. Ciente, com assombrado, vai, cópia. Ciente da Brava, vai. Meia 0603 na minha escuta, Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia para o 02, Golo 606 na sua escuta. Log pronto, a cópia? Na escuta. O 9875 está autorizado, Guarulhos 360, Upper Zulu 14 até Gruff, pode conforme a rota do plano. Decolagem da 10, direita, saída da El Leda, após Leda vou direto bridge, intercepta a sua rota. Controle 19-8 e o transponder 5431. E logo mais 275, autorizado o Guarulhos 360, apenas do 14, Santa Cruz. Decosta 10, curva direita, da Euleda, pós-venda, voa direto, bridge. Pós-rota, 19,8 controle, 5431, 3 pontos. Vlog correto, reporte pronto. Informação, Bravo. 643, identificação, para 3 mil pés com 1015, chegada a bom. 3 mil pés, 1015, chegada a bom, do 643. Tomador, pare logo nas 875. Prossiga. Se dá depois de Paraná, em vez da posição Bridge, vá a posição Crete. Aqui o controle. Conforme está previsto aqui, programado, seria Dael, Leda, depois Crete. É a posição para o 606. Posição 2. Obrigado, posição 2. 062, essa identificação, desça para o 050, chegada Mari. Chegada para o 060, Mari, 4062. Salvador, o relógio 975. Prossiga. Ok, a gente vai botar 30 aqui então, tá bem? Tá aí então, dia 30 mesmo. Grátis estaria mais na aerovia pra gente, seria mais fácil, mas tudo bem. Eu coordenei aqui com o controle, ele solicitou que o senhor mantivesse hibride e vai tentar coordenar em voo aí a proa pro de Krat. Ah, negativo, então, nós vamos de hibride mesmo, obrigado. Boa noite, a sua identificação desse mantém o 060, chegada Mare. No 714, complete a aproximação, chame tu em 718, decimal 95. 895, boa, obrigado. Salvador, gol 714. Quanto vai necessitar voar nesta proa para evitar a formação por mais quantas milhas? 10 milhas, confirmado? Para Natal, para autorização? Sim, já vai, corta. Tem como adiantar a saída? Saída PUCA. Confira? PUCA, Papai Uniforme Charlie Alfa. PUCA, certo, obrigado. Voo no 643, livre LS, X-Ray para Piston 0, desça para 2000, acusa estabilizado no localizador. Livre LS, X-Ray, deve ser 2000, vai formar no localizador, no 643. Azul 4062, desça para 3000 pés, ajustado 1015. 3015, ajustado 0062. Ano 330, vou